É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. A maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Sou eu. Sou eu. Aquela estrela que brilha lá em cima sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou as curvas do vento. Sou eu, areia do mar. Sou os verdes das matas. Sou eu, a luz do já abraçando nossos fã-clubes, nossa equipe já chegando junto aqui no Caribe Show. Um abraço do Josias. Estamos no ar, Caribe! Aí das luxuosas de luxo, já muda aqui, já no camarote. Um abraço muito carinho, valeu!

Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh. Eu não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem, podes crer. Meu parceiro Marconde, já chegando junto, já dando aquele passeio. Leandro Marconde, um abraço pra você. Trago flores, trago rosas. Meu amor está aqui. Trago flores, trago rosas. Meu amor está aqui. Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Resisto seus amores, nosso amor não terá fim. A Búfala do Marajó está na área. O grande parceiro Denis, grande Denis, homem da Ceasa, daí com a gente. Obrigado pelo carinho, grande presidente da nossa comitiva Carroceiro Sem Fronteiras. Aí com a gente. Alô, Denis! Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto seus amores. Nosso amor, nosso amor não terá fim. Nosso amor não terá fim. Só que esse é o Marconde, meu irmão. Corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sobre o branco da areia. Amigo Silva da Marambaia, vou também chegar com a minha conterrânea, aqui, amiga Búfala, amor, aqui com a gente, a dona aqui passeio. Obrigado pelo carinho, um abraço pra você. Búfala do Marajó está na área. Tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. Só espero te encontrar de novo pra continuar o que eu sonhei. Corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio. A luxuosa está aqui. E sobre o branco da areia macia, aquele nosso amor de verão ainda continua. Aquilo que Os nossos manos já chegando junto. Obrigado pelo carinho. Um abraço, só espero te encontrar de novo pra continuar o que eu sonhei. Meu bem, sem você aqui é tão sem graça. Parece que o tempo não passa, é tão cruel a solidão. Meu bem, sem você aqui é só saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Adeus, Rajadas Luxuosas. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço, alô, Hanna. Eu me Gavana. E também a Bel. Já aí no camarote, obrigado. O amigo seu Paulo e a dona Nina. Já chegando junto. José estava com saudade de vocês, viu? És a razão da minha vida, meu bem. Sem você aqui é tão sem graça. Parece que o tempo não passa, é tão cruel a solidão. Meu bem, você aqui é só saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não encontrei saída. E aí, Caribe Show? Em tudo só vejo você. És a razão da minha vida. DJ Josia, a maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará. Você fez tudo que podia de você. Acreditou em todas essas promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. A gente amanhã o nosso encontro é lá em Guaraci, lá no Forrozão dos Solteiros e Casados, na Sexta Rua. A nossa onda acontece lá no Campo do Pinheirense. Amanhã com a nossa Luxuosa, meu irmão. Vamos lá! Vai! Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de.

Você é como a dor de uma solidão. Alô, Beto! Você é como lágrima. Grande Betinho! Já mora aqui com a gente, obrigado, Betinho! Eu gosto de você. Um abraço! Ei, Garibe Show! Eu gosto de você. Preciso de você. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Eu gosto de você. Preciso de você. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Eu gosto de você. Foi assim que descobri o amor. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, sentindo no meu peito a dor da solidão. A carroça. Eu sou triste, sem ter os teus carinhos. Por isso vim pedir perdão, fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver sem você. Vou deixar você tão só. Nunca mais. Vou brincar contigo. Nunca mais. Fica sem você. Nunca mais. Nunca mais. Vou deixar você tão só. Nunca mais. Vou brincar. Pastor Adriano, lá de Xandarém. Nunca mais. Alô, Adriano. Fica sem você. Um abraço, meu irmão. Nunca mais. Nunca mais. E também a Anne e a Rose. Estamos aqui no Caribe Show, um abraço pra você. Foi assim que descobri o amor. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, sentindo no meu peito a dor da solidão. Eu sofri sem ter os teus carinhos. Por isso vim pedir perdão, fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver. Carroça da Saudade. Latino-americano, que não late mais e torta o cano. Sou da boca do Amazonas, do Iapoque ao Chubim, uma mistura de línguas. Que ela perdeu dessa terra, querendo lhe saborear. Vem me dar um copo de cana, o foife aceso pra te alumiar. Fui ver Chicago nos Estados Unidos. Olha minha comitiva, a carroça é festa. Já chegando junto. Aniversário por aí também, mas né? Mas o vampiro não aparecer. Pra me criticar. Meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque português nós já sabe. Eu Eu sou latino-americano, que não late mais em tocano. Sou da boca do Amazonas, doia porque é o chuí, uma mistura de línguas. E que quer lamber toda essa terra, querendo lhe saborear. Vem me dar um copo de café, um forte aceso pra te alumiar. Fui ver Chicago nos Estados Unidos, fui nas Europa subir na Torre Eiffel. Fui ver o Big Ben só na meia-noite, mas o vampiro não apareceu. Justiceiros da saudade, é curtição. Pra me criticar, enquanto isso. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha... Parceiro Diogo Saudade, já por aqui! Alô, Diogo! Nossa, eu te engolo. E a dona aqui passeio lá no cabaré. Aí, bicho! Diogo Saudade da Carroça, já tomando toda. Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais vejo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, Luciene, minha flor. E meu presidente Denis, os nossos carroceiros sem fronteiras. Um abraço a Paty Jabulani também. Um abraço muito carinho. Alô, rei! Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela entrada eu quero esquecer. Pra trabalhar, babuíno. Oh, oh, oh, oh, quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Vai! Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu seu antigo e grande amor. Meu coração de alegria então sorri, pois não esquece de ti. Alô, Chapa! Meu amor, minha. Um abraço, meu irmão. Vai! Meu violão me convida pra tocar, e eu começo a dedilhar e buscar inspiração. Deixa o Beto, não chega, Beto. Deixa o Beto. Que você vai lembrar, e quem sabe até chorar, chora só de emoção. Ainda me lembro que você me adorava, e à noite me beijava até antes de dormir. E aí, Marconde? Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus que partiu. Aqui chegou parceiro Passarinho, grande Passarinho, tá aí com a gente, já chegando junto. Passarinho da equipe Cai na Brecha, meu irmão. Alô, Passarinho! Ainda me lembro que você me adorou. até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Ainda me lembro. Linda, o que você fez pra me conquistar? Usou o seu olhar pra me hipnotizar, pra me enfeitiçar. E aquelas loucas palavras sussurradas ao meu ouvido, pura mágica, eu não duvido. Mas se foi feitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. Meu pastor André e André, pois quando depois do abraço, meu irmão, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito, e ainda delirando de prazer, suspira, canta pra mim, menina, oh menina, menina, você ainda vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. Meu amigo Lúcio é 10, já gravando tudo, meu irmão. Alô, Lúcio! Sei que é sua, meu melhor. Mas se foi feitiço, eu espero que não haja meio eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. Meu amigo João, pede feijão. Pois quando, alô, João, o amor, um abraço pra você, valeu. Carinhosamente você. A gente, dia 23, dia 23 de junho, a carroça chega pela primeira vez lá no Clube do Jet, lá na Marina, lá no Clube do Jet, ali no Tenoné, viu? Vai ser uma loucura, começa 10 da manhã com aquele banho de piscina e o passeio de jet ski. Menina, você ainda vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. Alinhão da Havana, Havana, minha Bielzinha. Eu conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo, búfalo, e parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada, não podia

distante. Sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. Já vi que não dá. Para Cris! E aí, Cris? Ama, me ama, vive até me engana. Se rosque meus... São nossas luxuosas de luxos. Prepararam arraiadas luxuosas. Aí com a gente, obrigado. Ama, me ama. Um abraço! Vive até me engana. Meus carroceiros sem fronteiras. Fora de só na manha do aranha. Alô, Denis! Um abraço pra você. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem o que ninguém sabe. Parabéns aí a Suzy. Parabéns, Suzy. E as meninas lá de São Isabel do Pará estão aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama, vive até me engana. Amigo Leandro da van. E aí, Leandro? Se mostre meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama. Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Solteiros e casados, chorou, lá em Guaraci, no campo do Pinheirê. Ela chorou de amor. Aquele bicho, Maraneca! Camisa suada. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu a rebenta. acertou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, furou lado esquerdo, amassou o direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. A carroça. Ela veio guiando a paixão a 200 por hora quando se perdeu. E pegou meu coração de frente nesse acidente, a vítima sou eu. E agora nesse sofrimento, o meu ferimento não sare, não cura. E o pior é que ela se evadiu e por este Brasil meu amor lhe procura. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, furou lado esquerdo, amassou direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. No acidente eu peguei. Amigo passarinho, e acordei. Alô passarinho, doendo de amor. Dia 23 tem a Luxuosa lá na Marina, viu passarinho? Lá no Clube do Jet. E agora não sei onde está aquela que tá. Chama loucura. Mesmo assim eu tô aqui me abrindo ferido, sentindo meu peito doer. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu águia, peitou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, furou lado esquerdo, amassou. Nossos fugitivos. Ela chegou, nossos fugitivos. Mas ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. Camisa suada. A intenção de encontrar a malvada, um retrato falado, sem fazer. Não me lembro de muitos detalhes, mas de uma coisa eu não posso esquecer. Apesar da violência do choque, ainda sinto toque o perfume no ar. E no meu coração infeliz pra sempre se cantar. Comitiva aqui da doente. Alô, minha quinta. Chegou correndo demais, imprudente, bateu a que apertou meu peito. Acidente de amor, machuca demais, furou lado esquerdo, amassou direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. Ela chegou correndo demais. Mais uma noite que vem, e eu aqui sem ninguém. O coração no sufoco de amor quase louco. Espero e ela não vem. E toda noite é assim, ela nem lembra de mim. Eu sozinho nesta casa, solidão minha rasa, a vida tá tão ruim. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E quando ele se apaixona, bate o topo, bate a lona e vira um empacado. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. Em qualquer hora ele empaca, chuta o pau da barraca e deixa o coração de lado. É o forró, massa chinela. Já pedi meu coração. Já pedi meu coração. Mas ele insiste em bater, tum, tum, tum, tum, tum, tum. A mesma tecla e dizer, a mesma tecla e dizer. Que ela é tudo que quer e que sem essa mulher ele prefere morrer. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. Parceiro Júnior dos Potentes. Alô, Júnior! Ele se apaixona. Para que só de boa. Olha quem baixei. Obrigado, Júnior! CDs. Feliz, como vou dizer para o meu ex mesmo bom que chega junto hoje pra recordar. Aqui no Caribe Show. O José tocando. Saudade pra você, Caribe. Iluminação. Recordações é com a luxuosa Carroça da Saudade.